controle Salvador, C312, puxa voar direto ao Aracaju. C312, aguarde coordenação junto ao centro. No zero. Manchado travado, livre pouso 1-0, bom 739. Pro 6312, pagaram isso aí pra gente. Inicialmente Puca, Jama, Aracaju. E aguarde coordenação junto ao centro. Ok, na sua escuta, 6312. Mais 4 ali, mas chamarão 2 normais, essa é a 8, decimal 95, ajuste 1-0 no 4. Um bom dia. Ok, Celta 25, pega da NASA boa, estado 14, 8, 9, 5, 3, 1, bom dia. 4 mil pés, ajuste 1-0 no 4. 4 mil e 14. Azul 9134, passando o Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju em 1920, decimal 3. Passando o Conde, agora Aracaju, 1203, o Azul 9134, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, o Rio 9811, transfere, cruza 200 para 1250, sem ter informação, nossa. Rio 9811, após desvios, pode TAP, desça para o nível 060. Após desvios, de Itápoli e TAP, desça para o 060, Rio 9811. Chinelo 6312, direto Aracaju da presente. Direto Aracaju da presente, 6312, vou fazer. Para o 90, retorna a frequência da torre 198, vestido 95, ajuste 1014, bom dia, Oscar Charlie Eco. 14, bom dia, Oscar. Salvador, gol no 648, pronto, põe 090. Gol no 648, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Aí nós temos 0, gol no 64. O 739 no solo 56. Tá? Livrou. Passou da Fox? Passou. Sente. Prossiga reporte na ataque foi gol, está livre. Reportará no 739. 9811, reduzou para 2509, número 3 na aproximação. Reduzindo 2509, Rio 9811. Salve Salvador, está Andrezinho 91, informação Oscar. Liga para o solo. Assistente da Oscar, autorização de tráfego para Galeão. Otan 3191. Pronto, para a Copa. São 3191 para o Galeão. Autorizado, nível de voo 340 via Irume, Upper November 857, Molso. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita. Subida da El, Leda, Pós-Leda, Irume. Controle Salvador, 119, decimal 35, Torre 98, decimal 95. Aciona 5024, então 3191. Autorizado Galeão, nível 340, via Irune, P9087 até Moussa. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda. Então voo Irume, 1935, controle 5024, o transponder, o 3191. Então 3191, correto, chame pronto para feedback pela mesa. 3191. Pago cordial, bom dia, papá, papá, o tempo pode estar, tem que ter informação a Oscar, autorização total. Informação é Oscar, passou, não vem andando descida. Pé 3198, bom dia, chega da Mari, desça para o 070. Descendo para o 070, 3198, aposto para a Borg, vai necessitar manter a Pro 050, 40 milhas, evitar informações sobre Mari. 7, livre desvio, após para o ETAPIO 3198. Após ETAPIO 3198. DAV 34, vetoração para o final ILS, reconhecimento, Zona Proa 220, limite ao localizador, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0 no 4. Até 3.000, limitado pelo lote, DAV 34. Transponder hotel, uniform check. Quadro, Comando Central, 400, 210, Cubade, Oficina, Lua, 16, PHI. E com a demonstração, esquerda, esquerda, é o Leda, Mátria. Transponder hotel. 5-0-0-7, controle de 935-2-2-8-9-5. Batata Pau, Renato Charles, Tadavarga. TBCA, vai chamar quando for para a semana. Tematia, voltando para o Charles, somente confirmando leve curva direita, após a colagem do 1-7. Confirme somente o PLB, a autonomia? O PLB vai ser 4, autonomia de 4 horas. Hotel Uniforme Charlie, para acionamento táxi, torre 1, não com 8, deixa uma 95, tem um hoje. Polo Bom 739. Bom 739. Táxi via Alfa Juliette, gate 09. Alfa Juliette 09, Bom 739. Firmo Rio 9811, reduza para 2209. Já Fala. 8, redução para 2509, número 4 na aproximação. Ok, iniciou a redução já, 319. Gente, Falcão 13, vamos localizar o seu plano de voo. Não, mais de um minuto para 4. Xanerme 311, decolado 01, chame o controle em 119, decimal 35. 1935, Oxumia 311. Para o localizador esquerda, para 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reportarei. Controle Salvador, Xanerme 311, decolado. Xanerme 311, contato radar, perda da El, subo 360. Da El 360, Oxumia 311. Controle, autoriza o GF 34 e C2000. 2000 pés, GF 34, ajuste 1-0 no 4. 2000, me encontrou. Papapá, Oscar, Charlie Eco, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 1-50 graus, 3-9. 3-1-1, Oxené, direto Leda. Leda, grata. No curso localizador, Romeu Charlie Alfa, trem baixo checado. Papá Romeu Charlie Alfa, pois não, papá Romeu Charlie Alfa, Livre LS, chame torre 11895. Torre 1895, Romeu Charlie Alfa. Torre bom dia, papá Romeu Charlie Alfa, passando, está na final estabilizado, trem baixo checado. Papapá Romeu Charlie Alfa, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-60 graus, 4 noites. 1-60 com 4 pouso autorizado, Romeu Charlie Alfa. 1-4. Direita 0-0 para o localizador, descendo para 3.000, com 1-0, 1-4, 98, ponto. O controle de 1-3-1-9-8 não vai ter condições de wind-up e, quando possível, autorizar um plano de duna. Tem condições de duna agora. Só de duna 3-1-9-8, vê se mantém o nível 050, 3-1-9-8. 050, só de duna 3-1-9-8. E o 9811 reduza para 1709. Vai seguir um bandeirante. Aeronave laboratório. Agora 10 milhas à frente. Reduzido para o 1070. B34 após a, confirmada após a arremetida, vai efetuar a saída Conde. Informe sua altitude, estou recebendo 1 mil pés agora. Afirmativo, estou fazendo o cheque do procedimento. Certo. Posso chamar a torre? Afirmo, torre 1895, Reis 34. 1895. 29 graus. Conta o Salvador, torna 094, ponte 90, pushback acionamento. Ponte 90, livre, chama ataque, gol no 094. Livre, pushback acionamento, vai chamar ataque, gol no 094. Falcão 1-3 na escuta. Mantenha 3 mil pés, preparação para o sequenciamento. Esquerda, proa 030, limite radial 280 de Salvador. 2-0-0-3-0, unidade. Raio de foco, gente, vou fazer agora. Ok, pode manter inicialmente o brilho 5. Eu vou solicitar, quando um pouquinho mais próximo, a gente ainda não está no... no visual com o mesmo, tá ok? Gente, 34. Condor 23, pronto para o táxi. Condor 23, direcionar, pronto para o táxi. Por gentileza, torre, brilho 4 para o GM34, por favor. Gente, 34. Sente para o clima, suba para 1 mil pés, corredor forte, ajuste 0 no 4, reporte, Interlagos. Interlagos, 3198, desça para 4 mil pés, ajuste 0 no 4, vamos tráfego. 1 hora, 5 milhas, bandeirante, mantendo 3 mil pés, rumo norte. Sente do tráfego, desce para 4 mil pés, ajustado a 1014, 3198, reduza para 2109. Vai seguir aeronave Boeing 727, agora 11 milhas à frente, com 101,65 de ground speed. Ativa, iniciou a redução, seguindo 27, 3109. Vai cruzar 180, gol 1648. Afirma, mantém a escuta do controle, 648. Positivo, solicita como nível final 310, ok? 310, agora de confirmação já por sempre. Dando. Está iniciando a remetida, por gentileza, volte gradativamente para o brilho 5. Informa que vai manter a reta até o Serra Vitor 363. 334, aguardo transferência. Positivo, só corrigindo o 364, tá ok? E após, se possível, inicia a saída com as para Ilhéus. Saída coral para Ilhéus. Coral, coral. Papatango Mike Fox Trot Serra, mantendo a proa, vai cruzar o localizador. Novo limite, a radial 300 de Salvador. 3000 limitado pela 300 de Salvador. Mais próximo, 3198, reduza para 1709. Desça agora para 2 mil pés. Ajuste 1014. Liberece, reporte no lock. Reduziu 179, 2 mil pés, 1014, vai informar estabilizado 3192. Engine, ponte espera da 10295 com 1014, gol 9094. Sola, 3191, puxa de acionamento. 3191 na posição 5, mantém a posição aguardando. 3191. Mantendo a posição 3000 após direita, conte coral, posição coral. Positivo, se possível bloqueio Serra Vitor 364 e após pro de coral, por gentileza. Demo 364, posso pro de Coral. O G34. G34, prato. Lá com o Índio, eu sou aqui apresentando 315, o senhor apresentou alguma DLA? Fox Fox Serra, direita pro A070, permanece limite. Direita 070, mantendo 2000, mais Fox Fox Serra. Mostra quando visual com campo. Já avisou com o campo, achei travou. Gente, Rio 981, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 3 nós. Livre, pouso no zero, Rio 981. Mike Fox, Fox Serra para o localizador, direita para 140, reporte estabilizado, mantenha 3000. Direita, 140, reportado estabilizado, mantendo 3, 2, 4, 4, 4. Xené 6311, chame agora o centro Recife em 1251, alterna 133325. 1251, 3325, 1631. Controle GM34, na proa de Coral, prosseguindo para o 060. 060, confirmando, efetuar pouso em Ilhéus. Afirmativo. Quem é copiado, você pode ser atingindo 060, G34. Rebotarei. Só confirmando, o Condor 23 está no pátio militar? Aqui. Sim, reporte para o pátio do hotel. Bota lá. Justin 014, CBLS, reporte localizador. Juju, reportarei localizador. Tá, tá. Escuta, Falcão na 3. Falcão no 3, Salvador. Agora papá, mas a escuta guardando o quadro. 3198, passando em Dia Serra, baixa a extremão. Está 3198, avistado, ajustando 014, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ok, 614, aguardando o pistão livre, 3198. Adel do Condor 23. Condor 23, mantém posição. Bom dia. 2, Salvador, bom dia, 1094, ponto de espera da 10. 1094, mantém ponto de espera. Vai manter ponto de espera, gol 1094. O controle Salvador 119, decimal 35. Aciona 5555 e segue após a decolagem, sai da bomba DCT após conforme a rota do plano. Romeu a crítica. Rio 981, solo do 1, libere a direita agilizando, solo 121, decimal 9. Está liberando agora. E vai chamar o sono do Isotonal, do Rio 9, reporte rotatório ou visual com campo? Afirmativo, suporte a rotatória ou visual com campo, rodou o copo pra cá de lá. Autorizado, pouso, pistão 1-0, vento 1-40 graus, 3 nós. TV pouso, pistão 1-0, tá 3-0-9-8. Torre, Mike, Foxtrot Serra. Mike, Foxtrot Serra, prossiga. Sua casa do 8 milhas, avistado. Mike, Foxtrot Serra. Pós de Zeus, vou na proa do de Dona. Desça para o nível 050. Pós de Zeus, Dona. Boa noite na costa da Bucanha. Muito obrigado, essa é a proa ideal para a liberação da Bucanha. Meu Charlie Alfa, ingresso a Lima, Mike Quebec. Na Quebec mantém a posição e chama a torre em 118, decimal 95. Viva Mike Quebec, na Quebec a torre legal. Pode para Aracaju, tá presente? Posso ficar te aliar, aguarde. Centro, Oscar, na 620, controle, Oscar, na 620. Santana 6250, chega da Mari, desça para o nível 050. 050, estamos aqui a Dró, mais 60 milhas, por Santana 6250. Eficiente, está livre desvio, após desvio, proa de Duna, o Chiné 6250. Foi o marcador, Mike Foxtrot Sierra. Mike Foxtrot Sierra, cancelado os 1-4, curve à esquerda, gira uma base curta da 1-7 pela direita, reporta final da 1-7. Foxtrot Sierra. E o Conde 2-3, pode cruzar? Tá 3198, solo os 1-4, solo 1-2-1-9. 19. Condor 23 está autorizado o cruzamento, mantenha a posição na taxiway Delta e chame o solo 121 decimal 9. 219, Condor 23. 7. Alfa Charlie Alfa, Romeu Charlie Alfa, mantenha a posição na Quebec. 1094, a linha mantém pistão no 0. A linha mantém no 0, bom, 1094. Da passagem Embraer 145 da Força Aérea. Representante Romeu Fox 09, Oscar Xavier Prado. A próxima rotatória, visual com o campo, vai testar a pouso na 17. Romeu Fox Trot Lima, reporta vertical da rotatória. Afirmativo, reportará vertical da rotatória. Base para sinal com trem baixado e travado. Mike Foxtrot Sierra. Mike Foxtrot Sierra, avistado, autorizado. Pouso, pista 1-7, vento 1-5-0 graus, 5 nós. Sierra. Rotatória, Romeu Foxtrot Lima. Confirme, Romeu Foxtrot Lima. A rotatória está solicitando em atmosfera. Romeu Foxtrot Lima, está autorizado a final da... 1-7. Ah, afirma-se, final 1-7, o meu controle aqui no 3191, ataque autorizado via parte 1 em Índia, até o ponto de parada 1-0. Quando lá, 1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-4. Parte 1 em Índia, 1-8-9-5, ajuste 1-0, 1-4. 1-9-1. Condor 2-3, seguindo a retaguarda do Airbus da San. Juliette, Pátio Uni, Índia, porta de espera 2895, ajuste 10, 14. Da 3198, a retaguarda do Embraer da Força Aérea, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, na retaguarda do Força Aérea, da 3198. O Falcão no 3, pronto, cota. Azul 4207, pronto, cota. Afirma, não, se escuta. Azul 4207, autorizado para Serra Bravo, Golf Romeo, Guarulhos. Via Upper Zulu no 0 até Taubaté. Nível 360, autorizado. Decolagem da pistão no 0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda Mótima. 119, decimal 35, controle. 5026, o transponder. Autorizado Guarulhos 2340, conforme rota de Perzulu 1-0 até Taubaté. Decorda 1-0, primeira curva direita, perfil da El, Leda Mótica, 1-9-35. É o controle 5026. Nível autorizado 360, azul 4207. Sim, 360. Protegimento correto no portão 3, chame pronto para o feedback acionamento. 2437. Salvador, está 3191. Está 3191, ali mantém-se no 0. Ali mantém-se no 0, está 3191. Bom, 094, contato com o radar, sai da Momo. Perfil Momo, 1094. Hotel Juliette Serra, prossiga. Eles irão para o FAT 4 para entrar em contato com o senhor. Capote para bordo, vai ter que manter a proa 050, é uma formação bem grande de imagem. Peixe 6200, reporte condições de laduna. Vai reportar. Boa noite, 64, 280 para o 50, desprimendo. 1864, desce agora para 2.000 pés, ajuste 10 no 3, Vive Leste, reporte localizador. 3.3 e 2.000, chamaram. Gol 1094, suba restrito a nível 310 até a liberação do Recife. Restrito 310, gol 1094. Condor 23 para o ponto zero. Não desvia à direita por 10 milhas após a prova de coral. Vive Hotel Uniforme Serra Charlie, livre acionar, chame pronto para o táxi. Chama aí. Romeu Eco Indy, autorizado ingresso, pista 35, reporta alinhado e pronto. Dá 3191 no decolador 221 no controle 119, decimal 35. Dá 35, tá 3, lá. Até a liberação do controle Salvador. Após segue via roda do plano. O controle 119.35 aciona 5041. Força aérea 8513. Mas eu no contato do radar, saída da El, subo 340. Tá, eu tenho que sair para viagem volta de Leda. Curva direita, Leda, 3191. Muito obrigado, Vando Leda, até 3191. Condor 23, autorizado de decolar, pista 10, vento 140 graus, 5 nós. Autorizado de decolagem para o Condor 23. 04 a bordo, Falcão 13, para acionamento, táxi, decolagem, chamamento 18.95, ajuste 10.13. Confirmando, está acionado já? Para o 060. Mare 060, solicita uma proa. A esquerda, aproximadamente 050, para evitar uma formação em Mari. Gente, está livre de Zigo, 1162, reporte em condições de voar do NAM. Contará. Controle, boa tarde, o Condor. Bom dia, o Condor 23. 23, contato radar, pela Arbor, subiu 360. Na Arbor, subindo para o 360, Condor 23. Controle, Salvador, 1094. Desvio à direita, proa 020, evitando formação. Sim, 7 livre desvio, com 094. Sente, pode desvio, vai pro front, gol no 094. Pode desvio, pro de front. Pode desvio, front, com 094. Pá, Oscar Tioli Eco, chama agora o centro Recife em 12685, alterna 12545. 12685, 12545 para o centro Recife, boa. 7050620. 6250 desça para 4.000 pés. 6010013. 4.000013. Confirma o destino e o horário do plano, tá? 3.295. 1.448, barulho. Boabuco, voo 1.094. Estabilizado, voo 1.864. Com 864, Livre S, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Gené 6250, desce agora para 3.000 pés. Ajuste 1013. 6.000, 2.00. Não, para o Xené 6250, descer para 3.000 pés. 6.250, 3.000 pés. Xené 6200, desce e manter os 50. Sim, vai manter os 50, desculpa. 6.250, tá voando zona. Gente, reporte localizador, livre LS 6250. Reporte localizador, livre LS 6250. 1864, avistado, ajuste 1013, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 4 nós. Teve pouso, 1864. Pronto, na 35, o meu é com Índia. O meu é com Índia, mantém a posição. Confirme que chamou a torre? Papa, Papa, Hotel Uniform Charlie para o saque, está no parque da IBTA, na escola da Nora. Processo. Confirmando, está no parque 4? Sim. Gente, está autorizado o táxi, reporta na táxi aí, Papá. Gostaria na Papá. 1094. Temos, chega agora o centro Recife, 1094, na frequência 12685, alterna 12545. 12685-2545-1094. Bom dia. 2, falador, bom dia, Xanena, 2545, Leão. Desça para o nível 070. Mari 070, forma está voando para o 050 para evitar a formação. Ele está mantendo até aproximadamente através de táxi. Gente, do desvio 6255. Reporte em condições de voar, posição Durão. Parei. Fala, 231, avião pequeno desvio à esquerda para o 195 por mais 5 milhas. Gente, 291, livre desvio. O 6250, atingiu 3.000 pés. 6250, mantenha 3.000 e reporte do localizador. Mantenha 3.000 e reportar 6250. A pista 35, vento 160 graus, 3 nós. Gente, livre de falar de 35, atento, Roberto, Índia. 370. Colagem da pistão no zero, primeira curva direita, saída arbor, elefa. 119.35, controle 5036, transponder. Autorizado no Brasília, 0.0, chame para o assinamento por parte da autoridade. Chame só 121 decimal 9. Falcão 13, aguarda para decolagem. 1864, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 1864. Seguir Airbus 320, agora 1 hora, 8 milhas. 239, Romeu 62. Romeu Eco Índia, decolar 229, controle 119, decimal 35. 435, obrigado, bom dia. 19. 6250, estabilizar o localizador. 6250, nível S, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, 6250. 3 está autorizado, decolar pista 10 a partir da interseção, vento variável com 3 nós. 13 vai reportar no localizador, 6302. Gol 1162, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 3. 4013, 1162. 13191, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife 251-3325-3319, obrigado. Controle Salvador, Romeu Eco Índia, decola 35, perfil da bomba, está cruzando 1.200 pés, então nível 060. Romeu Eco Índia, subou 060, mantém a saída da bomba, até a bomba, após em rota. Gente, está no perfil da bomba, 060 em subida, Romeu Eco Índia. Hotel Uniforme Charlie, está autorizado ingresso pista 17, reporta alinhado e pronto. Está ingressado pela pista 17, reporta alinhado e pronto. Indo por onde estou na rua Chanel, 6255. 3895, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, DCC 1 BAD, após conforme o plano de voo. Nível 340 autorizado. A colagem da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 119, decimal 35, controle, 5053, transporte. Teve pausa, 0. Apesolona 0, Mapa Alfa Índia, direto com base. 340 aprovada, cola da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, 119-35-505-3 é o transponder, então 3295. 3895, confirmando após um BAD, Apesolu 44, Pagode. Apesolu 44, Pagode, após um BAD, 3895. 3895, no portão 1-1, chame pronto. Chamaremos 3295. Falcão 103, está presente Petrolina, suba o 065. Está presente Petrolina, acendendo para o 065, acusado atingindo Falcão 3. Então 01, prossiga. Lima Alfa Romeu, autorizado o táxi, reporta na interseção. 7 Guardião 01, pro centro da cidade, polícia técnica, reporte para a descida, o visual com o local de pouso, Guardião 01. Guardião 17, vento 170 graus, 49. Oceano 6250, solo 33, solo 121, decimal 9. 219, 27. 250. 6250, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Solo gol no 556, bom dia, papal, apresentação da linha 129. Bom dia, no 556, informação, curso papá. Pronto, 4. Estamos aqui. No 556, autorizado para o Galeão, via Irume, Upper November 857, Mouso. nível 360 autorizado. Decolagem da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Irume. 1935, controle de Salvador, transponda 5045. Autorizado Galeão, nível de voo 360, aerovia Amper, November 857, decola da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, após voo Irume. 1935 ao controle, 5045 no transponder, voo no 56. 5-6, após a November 857, posição Moussa. Moussa, afirmativa, após 857, voo Moussa. Correto no 5-6, no portal 9, chame pronto. Vivo desvio, se pode estar, 4082. Papapapai no hotel Uniform Charlie, contato radar, suba ao 400 na saída da EON. 400 na EON, hotel Uniform Charlie. Atingindo 050, Chanema 255. Chanema 255, desça para 2000 pés. Ajuste 10, 13, reporte localizador, livre LS. 2000, autorizado LS na 2255. Estabilizou o 1162. Estou 1162, livre LS, redução para aproximação, traço precede um Airbus, bora 5 milhas na frente, chame torre 1895. 1895, voo 1162. Controle ao Falcão 13. Falcão 13, prossiga. 07, prossiga. Só por curiosidade, após o pouso do Oceanel, nós vamos alinhar. Tirado. Estou com mais uma aeronave para pouso atrás do Oceané, que está aproximadamente a 3 milhas. Ciência, pode usar o centro de ar. Como é a Queen, quando pronto você estimar de pouso? Estima pouso aos 2.5, da próxima, 1.5.5. Copiado, Queen. Salvador, voo 1162, a passagem térmica já travada. Voo 1162, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda. Dois, caso não receba autorização de pouso na DA, inicie a remetida. Afirmativo, caso não remeta na DA. Oceané 6200, solo 37, libera a direita, agilizando solo 121, decimal 9. O solo 129, 6200. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 70 graus, 3 nós. Livre pouso, número 2. Qual é a porta antes da Juliette? Alfa, chamante da Juliette. Do 4207, ali mantém pistão no zero. Lima, mantém pistão no zero, 4207. Lima, Alfa, Romeu, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 180 graus, 3 nós. Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, 6200. Juliette, Guardião 07, para Salvador, reporte visual com campo, ajuste do time, com 0 no 3, operação é visual. Guardião 01, condições de descer para 1000 devido a tráfego final IRS? Afirmo, descendo para 1000, Guardião 01. Pede o ajuste 1013, Guardião 01. Zona 013. Controle, o Papa Papa, até o uniforme certo, solicita a proa 220 está a formação. West 220 de proa, papapá, e hotel uniforme Charlie, gente. 190, vento 180 graus, 49. Iniciando o 0, 4, 2, Lima, Alfa Romeo autorizado, decolar, são no 7, vento 180 graus, 49. Papapá, hotel uniforme Charlie, suba restrito nível 340. Papapá, hotel uniforme Charlie, restrito 340. Controle azul 402, vai emitir estado para estar para a frente, principalmente um pouquinho esquerda e logo mais vai tomar para a para a Sente o azul 402, saliva desvios, desça para 3 ou 10, ajuste 1013, reporte no localizador da pistola. 3 mil, desvios, chamará o localizador. Canal 6255 no localizador. Canal 6255, livre LS, chame torre 118, decimal 95. 2900. Controle de Salvador, o Papa Romeo, Romeo Queen, informa no 060 para cancelamento, ao invés do 045, vai solicitar o 065 como final. 065 agora, ciente, submantenha, Romeo Queen, dia. 065, grato, hein, dia. Controle de Salvador, Azul 4207, passando 1200, passando da El. Azul 4207, contato radar, você da El, subou 360. Ciente, sabe o 360, da El, 4207. Papapá, hotel Uniforme Charlie, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 13325. Recife 1251, alterna 13325, isso, hotel Uniforme Charlie. Hotel Juliette Serra, ciente do corte. Ciente do desvio 4082. Controle, Guardião 07. Guardião 07, por que viu? Agora afastado 6 mil, estabilizado o campo. Guardião 07, chame torre 118, decimal 95, Guardião 07. Ah, 3895, 07. Controle, Salvador. Boa tarde, é o Papa Romeo Lima, Alfa Romeo. Lima, Alfa Romeo, controle 119, decimal 35. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeo Lima, Alfa Romeo. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, corredor Axel no meu pé, reporte no farol da Barra. Controle Salvador, Papa Romeo Lima, Alfa Romeo. Lima, Alfa Romeo, como recebe o controle? Agora 5 por 5, João. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, mantenha o corredor Axel. Um no meu pé. Reporte no farol da Barra. Portará no farol da Barra, Romeu. Falcão 1-3, quando pronto se estimar de pouso em Petrolina? Estima pouso aos 1-6-2-0. Copiado. Está presente, autoriza o 0-2-0? Já passou umas 20 milhas? É apenas confirmado, solicita nível 080, instrumento para a Petrolina. Afirmo, conforme plano, a modificação para o instrumento, partida agora. Está presente, então. Nível 080, direto Petrolina, suba e mantenha, o Falcão 1-3. É, não possui aqui na sua ficha o seu plano recebido, já vou visual na rota. Afirma. Grato. Foi Guardião 01. Ah, não, visual com local de pouso. Guardião 01, frequência livre, coordenação. Grato. Azul 4082, desça para 2 mil pés, ajuste 1013, reporte no localizador sistema 0. 2013, chamada localizador 4, certo. Oceané 6255, solo 44 direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 219. Guardião 07, 3 milhas, agora visual do GRE. Guardião 07, reporta vertical do GRE. Positivo, se autorizado, vai direto para pouso neste grupamento. Gente, o Guardião 07, reporta então solo controlado do GRE, vento 160 graus com 4 nós. Soltará controlado, suficiente, o Guardião 07. Alfa do 10, portão 62. A Pushback E, acionamento, boa noite, 56, portão 9. 56, portão 9, mantém a posição aguardando. Mantém a posição. Solos 47, frequência livre. Estabilizando azul 4082. 4082, IVNF, chame torre 11895. 1895, 4082. Aproximadamente 3 minutos. Salvador, azul 4082, bom dia. Azul 4082, avistado, ajuste no 013. Cheque o trem autorizado, pouso, pistão no 0, vento 170 graus com 3 nós. Gente, livre o pouso para o 4082. Até o ponto de espera da 1-0. Quando no ponto de espera chama a torre 118 decimal 95, ajuste 1-0, 1-3. Estava bom, meu irmão, que eu vou ajustou, parte do Índia, 118 jogou no 556, após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda, livre pushback no 09, chama ataque. Após a passagem da TAM, vai iniciar no 09, gol no 156, pode. Parou da barra, passou. Hotel Papa Romeo Lima Alfa Romeo. A 3895, observe somente um Airbus da Avianca ingressando no portal 612. Após o ingresso no mesmo, prossiga a Patione Índia até o ponto de espera. A aeronave já está ingressando no Gate 612. Entra por Papa Romeo Lima Alfa Romeo, frequência de planação com tráfego dos locais que são compostos. Azo 4082, solo aos 49, libera a direita via Fox, solo 121, decimal 9. Direita Fox, solo 219, azo 4082. Solo, Salvador, Rio 981. Rio 981, formação curso Papá para Fortaleza, nível 310, pronto 4. Solo azul 4082. Pronto 4, Rio. O azul 4082, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette do Uno, azul 4082. Pronto, 981. Pronto. Rio 981, autorizado para Fortaleza via Apesulu 19, Bangu, DCT Abuco, pós DCT. Nível 310 autorizado. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle Salvador 119 decimal 35, transponder 5056, Rio 9811. Fortaleza 310, Pelápero Zulu 19, decola da 10 no perto da Momo, Froti com curva esquerda, controle 11935, transponder 5056, Rio 9811. 9891, contei somente a rota e a transição, por gentileza. Bangu, Momo. Momo, transição Froti, 9891, a rota Atas Zulu 19, Bangu, após Bangu, Abuco, após Abuco, direto para Fortaleza. Ok, Momo, Bangu, Froti, Momo, Cogbu, Froti, Bangu, Abuco e Fortaleza. Correto, Momo, Cogbu, Froti, Atas Zulu 19, Bangu, Abuco, Fortaleza, 9891. Para o táxi, voo 1556, POV 176, 3 horas e 40, até na Campinas. Voo 556, táxi autorizado até através do portal 612. Reportando através do 612. Através do 612, vai reportar. 9891, ao salvo. Vai, escuta. Confirmando a saída Momo, transição Froti, Atas Zulu 9, Bangu, Abuco, após direto Fortaleza. Momo, Froti, Aperzona 9, Bangu, Abucu e Fortaleza. Correto, 9891 no Pátio 3, chame próximo para o Chico de Planeta.